Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Internet. Hoje é quinta-feira, estamos no dia 12 de maio de 2011 e a dar início a mais um espaço radiofónico. O Musicália hoje, e porque é quinta-feira, traz-lhe músicas que são pouco conhecidas, ou versões pouco conhecidas, de intérpretes, esses sim, bem conhecidos. Ou às vezes, ao contrário, que é o que vai acontecer com a música que vai iniciar esta edição. Trago-lhe agora, para escutares, uma música que dá pelo nome de Nothing Compares to You. É um tema que é fácil perceber que é da Sinead O'Connor. Mas aqui vamos ouvir na versão dos Doom, um grupo alemão que se dedica quer à música para relaxar, quer à música para dançar. Duas vertentes que o grupo explora, e muito bem. Vamos então ficar com este tema, seguido logo depois de um outro, de Glenn de Medeiros, quem não se lembra dele. Nothing Gonna Change My Love For You. E é precisamente esse tema que vamos escutar, mas cantado em japonês. São as duas músicas que vão abrir mais uma edição deste Musicália. Dinner in a fancy restaurant. sade Itsuma demo hitomi Mitsumete ite Furueru anata o Takishime Nothing's gonna change my love for you. Itsukaeru toki made kamarano omoi o haruka ni sasageru bokura kara. Kurake chiru nami shibuki awaratsu kokoro ga. Setsunakute Mishiranu hikoku no machi Ima no anata wa Eto ande Kaze ga torokita Aoi Tsumetaku futai no tenshi o kumoma ni kakushitemo Nothing's gonna change my love for you Hiroi sekai de hitori Hare yori anata o aishite iru no sa Nothing's gonna change my love for you Itsukaeru toki Dedicamos agora um tempo aos míticos ABBA, o grupo sueco composto por Frida, Anna, Björn e Benny. Vamos ouvir Money, Money, Money e Super Troopa, mas desengane-se, as versões não são nada pop nem há anos 70. Bem pelo contrário, são mais há terceiro milénio e com um ar muito rock. Money, Money, Money é aqui tocado e cantado pelos Advanced. Custard traz-nos Super Troopa. São as duas músicas que vai poder ouvir aqui no Musicália, versões bem diferentes de temas bem conhecidos. Mas lights are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Wishing every show was the last show. So imagine I was glad to hear you coming. Suddenly I feel alright, and it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super, super lights are gonna find me, shining like the sun, smiling, having fun, feeling like the number one. Tonight the super, super dreams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. Passa depressa e o musical está a chegar ao seu final. Vamos ficar nos próximos minutos com dois temas para fechar o programa de hoje. Dois temas do mesmo cantor, mas duas versões que não são assim tão conhecidas quanto isso, até porque nunca foram singles por ele lançados. Estou a falar de Cheyenne e dos temas Recuerdos, um original de Luz Casal, e Yo Soy Aquel, um original de Rafael, que em 1966 participou pela Espanha no Festival Eurovisão da Canção. Vamos escutar então estes dois temas para fechar mais uma edição do Musicália. Fique bem, boa noite e até amanhã. existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar el niño que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi las sombras de la pared, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte. Aquí soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor.